Testando o som. André Cedês, a potência dos paredões. Os agudos, ó. Agora os médios. Tá gostoso, ó. Agora o grave é pau, vai com a banda, ó. Hoje vai ter piseiro, piseiro de paredão. Convidei as meninas pra descer até o chão. É tudo no sigilo, sem espalhar pra ninguém. Vai rolar a putaria, pode pra que hoje tem. Hoje vai ter piseiro, piseiro de paredão. Convidei as meninas pra descer até o chão. É tudo no sigilo, sem espalhar pra ninguém. Vai rolar a putaria comigo, ó. E ela joga, e ela joga. Com o poder da sua raba, elas vão te hipnotizar. E ela joga, e ela joga. Descendo e subindo, rebolando sem parar. E ela joga, e ela joga. Com o poder da sua raba, elas vão te hipnotizar. E ela joga, e ela joga. Descendo e subindo, palma. Hoje vai ter piseiro, piseiro de paredão. Convidei as meninas pra descer até o chão. É tudo no sigilo, sem espalhar pra ninguém. Vai rolar a putaria, pode pra que hoje tem. Hoje vai ter piseiro, piseiro de paredão. Convidei as meninas pra descer até o chão. É tudo no sigilo, sem espalhar pra ninguém. Vai rolar a putaria, pode pra que hoje tem. E ela joga com o poder da sua raba, elas vão te hipnotizar. E ela joga, descendo e subindo, rebolando sem parar. E ela joga com o poder da sua raba, elas vão te hipnotizar. E ela joga, descendo e subindo, já. Meu parceiro Ailton do Piauí, tamo junto, irmão. Bora, meu parceiro Murilo, produção. Menino de ouro.